da Patrícia, no 096. 092, torre 1895. 1895, sete a ponto. Torre, Salvador, Goro 092. Salvador, o 75 livrou. Livre. Olha a saída, Goro 092. Saredo 2223, livre a decolagem da 10, vento variável, 02 nós. Ataque, autonomia 3 horas e 55, alcança galeão com 178 a bordo. Sim, então, aberto para nós. 10, foi 1895, ajuste altímetro 10, 14. Dois ataques ainda, pode esperar torre 1895, ajuste 1014, gol 1759. 10 horas, grupo. Gente, Bravo, Serra, Serra, confirma as coisas que deseja prosseguir para Ilhéus? Vamos ter 500 pés a GL, cara. Tá? 1500 ou 500? Não dá para compreender a mensagem. Gente, prossiga direto o Bravo CRCR, aguardando o contato radar. Informe o TNH em Salvador para referência, 1014. Bravo, na frente, o Bravo. Passarei do 2223, decola aos 38, controle agora 119, decimal 35. Controle 1935, grato, um bom dia aí, um bom passo a todos. Somente bom voo. Obrigado. Voo 1092, cheque o trem, livre pouso, pistão 10, vento variável com 02, vai. Pouso autorizado, pista 10 e baixo travado, voo 09. Dedo 2223, contato radar na decolagem, prossiga sair da árvore, nível 180. Árvore 180, 2223. Braço da companhia, ali mantém pressão no 0, bom, 0759. Delta, está autorizado Manati, meu pé é decolado 1-7, curva direita, corredor axé, controle Salvador, pele 1-9, decimal 3-5, transponda 0-1-2-5. Mike com Delta, acionamento táxi decolagem, torre 1-1-8-9-5, ajuste 0-1-4. Salvador, bom dia, informação, Juliette. Ah, também 570, Recife 350, ponto cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder será o 5473. Informar. Voo 1759, livre a decolagem da 10, vento variável com 03 nós. Livre a decolagem, pistão 10, voo 1759. 570, botejamento correto, é um pronto de back treinamento. O 192, está autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 10, Pati 1. Alfa, Juliette, 10, voo 1092. Salo Azul 4234, com informação Juliette, nível 350, Recife. Azul 4234, sou autorizado a Recife, nível de voo 350, decolada 10, com esquerda, saída Puca, transição Caju, vieram para o Isque 58. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5502. Santa Teresa 350 para Recife, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, Rotero Whisky 58, controle 19.35, estacionar 5502, Azul 4234. 5502, transponda, chão pronto, estiver em funcionamento, 4234. Está pronto, futuro, final 8, 4234. 2, controle agora 119.35, bom voo. 1-1-9-3-5, 1-1-7-9. Controle, L-2-2-2-3, possibilidade de vamos direto, conquista? Passarelo 2-2-2-3, aguarde pela conquista, árvore após conquista. Árvore conquista, grato, 2-2-2-3. Controle Salvador, 1-1-7-5-9, passando 1.800 pés, estaria brasileira. Gol no 759, contato radar na decolagem, Prodileda, soltar o 360. Prodileda, sobe ao 360, gol no 759. Xanamia 225, desce para 2 mil pés, que negar no 0, no 3, autorizado ele a secção e reporte final estabilizado. Azul 4234, fica dando banho da roupa, tomar essa guarda, pode autorizar o estiver funcionamento, mexer um pronto táxi. Azul 4 autorizado, chamada táxi 4234. Romeu, hotel Juliette, Serra, na escuta. Hotel Juliette Serra, ainda área terminal, espaço aéreo Golfo, hotel Juliette Serra. Em mais 10 minutos, vai livrar a área de Salvador. A frequência é de Aracaju, 203. Qual é? Talvez não consiga mais receber o controle de Salvador, autorizado a livrar a frequência até o Juliette Serra e chamar Aracaju, 1-1-203. Thank you. frequência livre, nenhum tráfego no setor a informar. Frequência de Léo 201, quando mais próximo. Tá bom. Salvador, é o Mike Alfa Sierra. Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reporte do pátio 3 para o pátio 1 na posição 2. Sim, está autorizado até a saída do pátio 3, meia porta para ingresso do pátio 1. Ok, autorizado até a saída do pátio 3 e reportar para a ingresso do pátio 1. Mike Alfa Sierra. Cinco, uno, quatro, agora a 11 milhas para a posição Conte, isso, radar terminado. Chame o controle Aracaju, 1203. A pista no 7, Mike, Eco Delta. Azul 4234, autorizado táxi, via Pátio 1, Taxa Índia, Ponte Perão no 0, Torre 11895, existe altímetro no 0, 14, recebi o Big da Gol. Poderia, por gentileza, confiar na pessoa da Paulo? Autorizado no localizador, faça o número 25, completa a aproximação, torre 11895. Ouro 759, sobre centro Recife, 251-3395. Bom, 649, está autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro, 014. Ponte espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 014, boa na 649, por aqui. Para o setor, o APCA largo 650, para mostrar aqui o equipamento do Fábio Carlos, pode entrar. Quase está cargo, instante, por gentileza. Quase que foi autorizado o reboque na escuta do PAD 3, na escuta do Saulo. Silva, Mike Alfa Sierra, escuta. Gente, a princípio cancela a autorização de reboque, agora as instruções. Olha, nós já estamos na metade, já no início do reboque aqui. Gente, na posição que o senhor se encontra, teria condições de parar, aguardar um hábito a cargo e após prosseguir? Variável com 03 nós. Variável com 62. Salvador, bom dia, Altea 3179, informação Juliette, autorização Guarulhos 320. 3179, sete, qual, por gentileza? 149 visual com foco em 100 na final do 1-0? Firma. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter a cabeceira 1-0, gol no 649. Após o corte, regime na 100, gol no 649. Azul 4234, bom dia, mantenha o ponto de espera da 1-0. Salvador 3179, pushback em estacionamento. 3179, pronto cópia. Pronto cópia. Autoridade Guarulhos, nível de voo 320, decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge. Vieram após o 1-6, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponde 5510. 3179, autorizado Guarulhos, nível 320. Saída da El, transição Leda após Trip. Capítulo 1-6, Trip, posse da rota conforme plano. Controle 119-35, transponder 5-5-1-0. 3179, após o capítulo 1-6, Belo Horizonte, Trip, estou autorizado para o estacionamento, me chama para um táxi. Trip, chamar a táxi. Capítulo 1-6, Belo Horizonte, Trip, 3179. Base, acendo identificação, dessa para o nível 050, chegada a Monkey, negão no 0 no 4. Meia 225, sou autorizado a táxi Alfa, reportando a Juliette. Corredor Axé, 1-1000 pés, controle 119-35, bom voo. Bravo, Delta, controle 1935. Voo 1649, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 090 graus, com 04 nós. Autorizado a decolagem, coloque 4-9. Azul 4234, após o gol, alinhar e manter cabeceira 1-0. O Delta solicita a senhorita bater o corredor Axé e a pés até o farol da barra, de lá prossegue acendendo para 1-1000 pés direto para a Chile. Ciente, autorizado. Delta. Isso que se arratando desça para o nível 050. Então, confirma intenções, você pretende pouso na 1-0 ou na 1-7? Confirmando que você pretende pouso na 1-7? Gente, vou na proa do VR então, para já agilizar a sua chegada, isso que Serra Tango, aguardando a modificação de regras de voo, visual na 17, ok? No 649, decola 55, controle agora 119-35, bom voo. 1935, obrigado, voa. Salvador, bom dia, voo 1649. Voo 1649, contato radar na decolagem, sua camisa 360, saída da época. 360, voo 1649. Então, 3604, sendo identificação, chegada a Bonf, desça para o nível 050, reduzindo 250 mais. Azul 4234, livre a decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 04 nós. Espera para o táxi, com 2 a bordo, 3205, alterna Natal. 102 a bordo. Afirma. Autorizado táxi via Fácil 1, taxiway Índia, ponte para 1-0, torre 1-1895, ajuste altímetro 1-0 no 4. cargo mesmo. 0,35 para ponto espera da pista 0,7. Para o próximo 19, 2,35. O Oceano 6225, fica atento ao Boeing da pista iniciando o cargo após ingresso a Max, após ingresso a Juliette, para a posição 01 no Platinum. Gente, após o ato, está acelerando ingresso e a Juliette para o 01, 6225. Mike Alpha Charlie, está autorizado o reboque? Até a saída do pátio 3, me reporto para ingresso do pátio 1. Ok, Mike Alfa Serra, autorizado a reboque até a saída do pátio 3, me reportar ingresso do pátio 1. Tá, 3179 para o táxi, 2190 a bordo da alterna Galeão, 3:50 para a minha. São 3179, seguir o foco está indo a Avianca, via Pátio 1, Taxa Índia, Ponte Pelo no 0, Torre 1895, hoje o Jotímetro no 0 no 4. Seguindo a Avianca, foco está em Pátio Índia, 7295 no Ponte 0 no 0 no 4, São 3179. Azul 4299, desça para 4 no pé, esquerda legal no 0 no 4. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem, saída PUC, sua para o nível 350. 350 na PUC, chama -te. Adição cargo 6570, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Um instante, cópia, por gentileza. Confirme? Um instante, cópia, por gentileza. 1887. Ah, desculpa, 887. Como é que Alfa Sierra ingressa a parte 1, não, posição 02, é porta terno. 4299, desça para 2000 pés, autorizado LS, Texan, cabeceira no zero, reporte final estabilizado. Tanguisco Serra Tango, desça para 4000 pés, que é legal no 0 no 4. Autorizado, ingressar até o 4, até a posição 2 e reportar o terreno. 987, pronto, cópia. Copio, 1887. Autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10, a curva à esquerda, saída Fuca, transição Cajú, via Whisky 58. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, responda 55 no meia. 3179. 1067, Lima, tem. 3179. O nome mesmo, responde voo 87. 187, cotejamento, socorrência, nós vamos para o feedback somente. Marei para o feedback e aceleramento. 5, 1, 8, 8, 7. Batango, Whisky, Serra Tango, plano modificado 1101, prossiga descida até 2010, confirmando QNH 1014. Cargo 6570, decolada 02, chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, obrigado, senhor. Mal que vi. Obrigado, ótimo. Alterna 13395. 351, 3395, ó. Whisky Serra Tango, autorizada para a rotatória. Motor Salvador, muito bom dia, serve para cargo 6570, cruza 3510, na pesca. Abre 6570, contato radar na decolagem, sua para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6570. Então 3304, desça para 4000 pés, que é no 014. 0123, sua encanta. Passando 150 agora, a solicito 370 como final. Azul 4234, chame centro Recife em 2685, alternando 3365 e solicite ao mesmo. 2685, 3365, 4234, obrigado. Na 3, número de bom dia, sem identificação, desça para o nível 060, chegada a Mari, reduzindo 250 mais número 5 na aproximação, que é legal no 014. Quem é que tá para Charlie? Está livre, quem é que tá para Charlie? Reporte na papá. Controle 179, decolou 04, chame controle em 119, decimal 35, bom dia. 119, 35, bom dia, tá 3179. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, contato radar na decolagem, saída da ELS, local nível 320. Ascensão 320, tá 3179. Autoriza voar, Leda? Autorizado, 3179. Certo, Leda, 3179. Delta Charlie, curso fora do solo, vento de 60 graus com 59, entre Delta Charlie. America 239, runway 10. Atingindo 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4. 4299 já autorizado ali, essa que foi, está estabilizado. Maravilha. Para 3304, desça para 3010. Diz que Serra Tango continua descendo agora até 1500 pés. 1500 pés, Luiz Cana. Dia, prossiga 1000 pés, reaciona, me escuta, Yankee Delta Charlie. Gente. Abson 570, chame Centro Recife, 2685, alterna 13365. 13365, bom dia, vou ter visto. Ocupa. Papatão Whisky Serra Tango, chame Toy agora, 11895. 11895, bom dia, Whisky Serra Tango. América 239, 24,000 feet, altimeter 1014. Salvador, eu, Luiz Santa. Zero. Final no 7, vento 60 graus com 4,9. Reportarei na curva. 7, Luiz Santa. 6, 3,895. Desça para 2000 pés, autorizado LS, secção e cabeceira no zero, reporte final estabilizado. 2000, rapadar estabilizado, 3304. Livre pouso no zero, 60 graus, 459, 4299. Tem, livre pouso, 4299, 60 com? 60 com 59, 059. É, obrigado. Nada. Uma centena com meia dúzia, 4299. Obrigado. Autorizado, 35217. Gente, aguarde. América 239, we do send speed to 220 knots. Sim, 220, América 239. Oceania 6312, depois para o sequenciamento, complete curva esquerda, proa 360, limite radial 280 de Salvador. Sim, ativo. 360 de curva, limite a 280 de Salvador. América 239, send to 3000 feet. Então, 3179, 79 Centro Recife, 251, alterno 3395. Poder confirmar a frequência do centro da 3179? 1251, alterno 13395. 251, 3395, 3179, obrigado. Oxalana, 312, desça para 4000 pés, QNH, 10 no 4. 4000, com 10 no 4. America 239, center 2,000 feet, clear to ILS, runway 10, bottom final established. Send out of 2,000 feet, clear to ILS, runway 10, report on established, Mercury 9. Serra Tango, seu solo, zona 3, back 14, Serra Norte, pista livre, isso que Serra Tango. Boa direita, boa 03, matéria de 20. Reduzindo 2, 10 mais. Número 3 vai seguir o Boeing 752, América Mais. 7, está na redução, a senhora é 63, 10. 752, 17, vai na prova de pelo. Tem condições de manter velocidade? Controle. Está autorizada a proa de pelo, tem condições de manter velocidade aguardando a redução, número 1. Bandeira 3, bom dia. Autorizado pelo, reporte descida. Chamar 6312, desça para 3010. 3.6312, autorizado, 6312, boa zona. 3304, chame torre 1895. 395, bom dia, 3304, até. Ativa, Chanel, mantém o vetor. Mantém o vetor. Meu Chanel, 312, para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado, aguardando a autorização VLS. É, saiu intercortado, cara, não contei nada. Trava localizador, direita para 070. Fazer uma viagem. Direita, 14, 19. Confirme, 295. Afirmo, 295. Papatango, Yankee Delta Charlie, autorizado a livrar a frequência, Yankee Delta Charlie. Quente. Torre Salvador, bom dia, 3304, baixar travado, 10. Bom dia, livre curso, 10, 120 graus, com 079, 3304. 3304, autorizado pose. Chanel 312, desça para 2000 pés, autorizado final ILS-XO e reporte final estabilizado. Para final estabilizado, 2000. E Salvador, bom dia. Sete, mantém um ponto de espera, voo no 887. Sejamos os primeiros, podemos voar dona da presença? O 35217 aguarde mais à frente, será autorizado inicialmente pelo repórter de 5. 7. Pode usar, fica ali, mantém, pronto para decolar, 227. Chamei 6312, reduzindo agora 180, aeronave à frente com 10 de solo. Na redução para 180, 6312. 239 established. Roger, complete your approach and contact tower 118 decimal 95. 59 for left. America 239, ILS runway 10. America 239, continue approach to 010. The wind is 120 degrees, 07 knots. We can move it to America 239. Is that clear to land? Stand by for clear to land, America 239. Clear to land, runway 12, America 239. 18, sete, pista livre, 120 graus, com 7 norte, decolagem autorizada, pista no zero, 1887. Decolando 1887. 140. É, apesar, vai reduzir mais. Cinco dois, 17, desça para 3, 1.010, quem negar, 0.04. 3.014, 1.017. 1.87, decolou 1.8. Chama agora o controle em 1.19, 1.35, bom dia. 0.035, até já, 1.887. Até próximo. America 239, wind is 120 degrees, 06 knots. Check landing gear, clear for 1110, America 239. 1110, America 239. Jamo, fula para o 370. Jamo 370, 887. Ocean 6312, confete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, espera daqui a pouco. Confuso. Obrigado. Muito bom dia, 6312 do Soneto. Ocean Air 6312, bom dia. É número 2 para pouso na 1-0. Vento 120 graus com meia dúzia. Aguardando pista livre. Continue a aproximação 6312. 1-2. Externo, baixo, foi, travou, 6312. 6312, continue a aproximação, 120 graus, com 7 nós, tráfego 37 tocando no momento, formarei pista livre. 7, 6312. Papa Tango Lima, Kilo, Centro, siga controle. Consiga 1.500 pés nos via corredores, quem negar 1.014. America 239, I got left 2-1. Speed up text, blue report and radio key to America 239. It should be a golf taxiway, America 239. Golf is open, correct, sir? push the right and ground 129 at speed up that speed. 121-9, right. Continue, aproximação, o tráfego já está prestes a liberar a pista, o vento 7 a 10 graus com 8 nós, está liberando no momento, tem pouso autorizado na 10, Ocean Air 6312. Livre pouso, Ocean Air 6312. Far report before Taxi Juliet. Alpha report before Juliet, American 239. Trip 52, 17, autorizada a descida até 2.500 pés. Confirmando QNH 10 no 4. Ah, 2.500 no 0 no 4, no 52, 17. Então, 3859, desça para 4.000 pés, QNH 10 no 4. 3859. Chama Salvador em 1935, 5524, 903. Ocean Air 2 no solo 23, libera a direita, chame solo 1219 para expressões de táxi 6312. 1219, muito obrigado. Nada. Solo boa, Ocean Air 6312, vibrou. 6312, táxi via Alfa, pode seguir agora em frente, via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai ser vibrou, frente via Alfa, importante para Juliette, 6312. 9811 tá pronto pra cópia, Salvador Fortaleza? Salvador Fortaleza 330, peso Lu 19, decola pistola 0, curva esquerda na Momo, transição frote, controle 11935 5506 981. Tá mantendo 1710. Ok, CF 5107. Qual o corredor que ela se encontra? Está a 1 minuto para Paris. Está agora na posição de 1 hora, 15 milhas, 1.100 pés sobre o terreno. Ok, certo. Paribe, então? Ela está 1 minuto para Paribe. Lá com vaso à direita, com coroa da rotatória, a pista no 7. Aqui onde nós estamos é rotatória, né? Afirmativo. Sua posição aí de 10 horas, 4 milhas. Ok, certo. Campina, guarda-costa, 1014, bom dia. 5, alterna 13365. 2085, 3365, boa 1887, boa. Mike Eco Delta, prossiga no retorno a Salvador, reporte para de Capuã, que é legal no 0 no 4. Gente. Juliette, Ocean Air 6312. 6312, Juliette 5. Consegui copiar. Portão 5, Juliette 05. Ok, portão 5, 6312, obrigado. 3859, reduzindo agora 200 nós. 209, 3859. As aeronaves foram sobremoduladas. Lima aqui, LED, tem forma tráfego, posição de 2 horas, 3 milhas, 2.500 pés, Alfa Tank 7233. Ok, informa que tá visual na pista. Gente, não mantenha a roda rotatória, aguarde para chamar a torre. 152.7 autorizado a continuar na descida. Se tiver referência de contorno até 1.700 pés, reporte final estabilizado. Isso foi para o trip? Afirmativo. Tem referência com terreno para descida até 1.700 completar o ILS? Afirmativo. Vamos descendo então e interceptando. Gente. Lima Kilo X-ray ainda mantém a proa da rotatória, aguarde para chamar a torre. Mantendo e aguardando. P3259, vista para 3 mil pés. 3 mil pés, P3259. Lima Kilo X-ray, torre 118.95. X-ray. Torre Salvador, o Papa Tango, Lima Kilo X-ray. Prossiga. A proa rotatória na sua escuta. Sente o Lima Quebec X-ray. Conhece o aeródromo? Afirmativo. Conhece a localidade, o Lima Kilo X-ray? Afirmativo. Estamos em nova pista que pretendemos pousar no set. Continua a aproximação, reporte vertical de RIMAR, onde efetuará a espera o Lima Kilo X-Ray. Temos uma aeronave na final da 1-0. Após a passagem da mesma, a intenção autorizar seu pouso na pista 17. Continue a aproximação até uma final curta da 1-7, aproximadamente 3 milhas daquela cabeceira, onde efetuará a espera. Afirmativo. Estamos em aeronave na final. Afirmativo, a aeronave da Trip, que vai pousar na 1-0, posterior à mesma, a intenção é autorizar seu pouso na 17. Ok, tá. 359, desceu para 2.000 pés, autorizado ele é X-ray cabeceira no zero, reporte final estabilizado. 2.000, reportará estabilizado no X-ray, o P3259. Autorizado Brasília. Do chegada Mari, Kennedy no 0-4. Aguarda cópia, número 2014-6225. América 229, mantém position before taxiway Juliet. Maintain position, America 229. O 981 da Rio é o Sol Salvador? E o controle não autorizou sair da Dolphin Alpha, vai sair na bomba forte com curva esquerda. Dado e checado, 5217 em pouso autorizado. Gol 903 está pronto para o táxi, com 147 a bordo. Por meio de 3 horas e meia, alterna Campinas. TV táxi 903, táxi pátio India Alfa, ponto espera 1895, 1014, boa viagem. Seguinte, pátio India e Bravo, ponto espera 1895, 1014, deixa o gol 903. Aquilo X-ray visual com tráfego da trip na curta final da 1-0. Afirmativo, estamos completamente reduzidos para evitar a espera. Afirmativo então, prosseguindo, assim que a aeronave cruzou o eixo da 1-7, será autorizado seu pouso naquela pista, o vento uma centena com meia dúzia nós. É, isso aí. Bom dia, prossiga. É, primeiro é Farol da Barra, depois Fonte Nova, confirmando. Sujeito alta 3259, bom dia. Bom dia. Lima Kilo X-Ray, o vento uma centena 629, tem pouso autorizado, pista 107, Lima Kilo X-Ray. X-ray, ponto aí embaixo, travado. Entendi. Bom dia, torre, o TAN 3859, sinal da 1-0 embaixo, travado. 3859, continua a aproximação, 1-0, vento uma centena, meia dúzia, informarei pista livre, TAN 3859. Azul, pronto, cópia. Os 3-2, libera a direita, chame sola em 1-2-1-9. Direita Delta 219, até já. Até já. 340, piso 16, decola piso 10, curva direita, da Euleda Bridge, controle 119.35, transponda 5535, 4291. Autorizado o backtrack, reporte pista livre, Lima Kilo X-Ray. Dia, mantenha o ponto de espera 9083. São 3859, tem pouso autorizado no 0, 110 graus com 629. Teve pouso no 90, 3859. Golf, mantém escuta. 6225 da Oceané, pronto cópia. Salvador, Brasília, 320, piso Lula 7, decola pista 90, curva direita, saída ar, voa elétrica, controle 11935, 5532, 6225. Confirma o controle? 1935. Autorizado Brasília, nível 320, controle Lula 7, saída ar, voa elétrica, decola pista 90, curva à direita. Em 532, direita após portão 1625, chamada pronta. American 239, taxi via Juliet to stand 11. Taxi via Juliet to the gate, American 239. Ali mantém cabeceira no zero. 4.014. Rio 981, eu mantenho o ponto de espera 981. São 3859, solo 34, libera direita, solo 119. Direita, solo 209, 3859. Ou 9083, vento 110 graus, 6129, livre decolagem 9083. Sim. 3859, táxi via Alfa, reporte antes do direto, bom dia. Alfa, repórter, excelente, bom dia.